As coisas não precisam de você. Quem disse que eu tinha que precisar? As luzes brilham no vitral e não precisam de você. Os dois irmãos também não, não precisam. O hotel Marina quando acende, não é por nós dois, nem lembra o nosso amor. Os inocentes do Leblon, esses não sabem de você. E o farol da ilha procura agora por outros olhos e armadilhas, outros olhos. Obrigada.